esse aperto fosse falta de dinheiro. Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. Mas esse é outro tipo de aperto. Tá sobrando vontade, tá faltando coragem. Não aguentei, apelei pra bebida. Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. Com saudade, saudade nível hard, daquelas que bate, bate, arde mais que meteorite. É que eu tô com saudade, saudade nível hard, daquelas que bate, bate, arde mais que meteorite. É que eu tô com saudade. Bebida, vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard, daquelas que bate, bate, arde mais que meteorite. É que eu tô com saudade, saudade nível hard, daquelas que bate, bate, arde mais que meteorite. É que eu tô com saudade, saudade nível hard, daquelas que bate, bate, arde mais que meteorite. É que eu tô com